Hoje nosso tema se chama Ninguém pode nos fazer feliz ou infeliz. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem e que só nela, em uma só existência, lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam. Essa pequena introdução vem falar pra gente, vem quebrar um pouco os paradigmas, né? E que a gente não vive uma vida só, e que a gente é um ser que vive por muitas e muitas reencarnações, e que às vezes buscar a felicidade a todo custo, né? Não vale a pena. Vale sim a pena a gente buscar uma felicidade coesa, forte, ao longo do tempo. Então a gente vai se trabalhando, vai crescendo, a gente vai construindo dentro da gente novas opções, e aí a gente vai mudando a nossa opinião sobre o que é realmente a felicidade, né? E daí a gente passa a mudar um pouco o foco sobre a felicidade, e a gente começa a buscar a felicidade em lugares um pouco diferentes daqueles que nós estamos acostumados a ir buscar, que é em nosso exterior. Todos querem e estão incessantemente à procura da tal felicidade. Daí a procura nos mais variados lugares e nas mais diferentes formas. Mas cabe ao ser inteligente descobrir na Terra a sua verdadeira razão fundamental e da sua própria existência, a fim de estabelecer os parâmetros propícios da felicidade, de forma a desenvolver a capacidade de crescimento interior, razão primordial da sua autorrealização. Então, o que a gente está mais acostumado a ver e a fazer, às vezes, é a gente estar procurando felicidade em tudo que é lugar, em pessoas. Então, a gente vê, por exemplo, muitos casais se desfazendo a todo momento, e não estou feliz com a pessoa e eu quero outra. A gente vai mudando e vai correndo, né? Vai trocando e vai pulando de um lugar para o outro, e a gente parece que nunca está encontrando a felicidade, né? E essa felicidade que a gente busca é uma felicidade exterior. Por isso que a gente está sempre nessa forma pulando, diz assim, de galho em galho ou de caminho em caminho, né? E a gente, não é que a gente nunca a encontre, mas a felicidade absoluta, ela vem quando a gente tem a nossa felicidade interior e também quando encontra alguém, né, que nos preencha, que nos traga essa felicidade. Então, aí sim a gente tem uma felicidade plena, mas só buscar felicidade em outras pessoas fica complicado, porque a gente ouve muito falar assim, né? Ah, eu estou com essa pessoa, eu estou junto com ela para fazê-la feliz, né? Fazê-la feliz. Isso é o que a gente quer. E a outra pessoa, será que ela está feliz por estar nos fazendo feliz, assim por diante? Então a gente fala muito de uma felicidade exterior, de um fazendo felicidade ao outro, né? E a verdadeira felicidade, ela não está no nosso exterior, ela está no nosso interior. E a gente tem que buscá-la de uma forma diferente. Lamentavelmente, não se sabe o que é verdadeiramente a felicidade, por estarmos nós, seres humanos, vinculados muito ao plano material. Não conseguiu-se ainda um conceito claro sobre felicidade. Lembremos da felicidade de Francisco de Assis, conquistada na sua humildade, na pobreza e no serviço ao próximo. O santo da humildade, que era São Francisco de Assis, era um moço rico, mas vivia amargurado na tristeza que possuía, né? Então, para quem já leu ou já viu alguma coisa sobre São Francisco de Assis, ele era uma pessoa de grande posse, riquezas, né? E ele não encontrou felicidade em tudo aquilo que ele tinha, e seguiu a sua felicidade na humildade, na pobreza, fazendo bem aos outros, né? E um exemplo maior, que às vezes assiste também o filme do Buda, né? Tem a oportunidade de assistir o filme do Buda. O Buda é a mesma coisa. O Buda, ele é indiano, ele também, ele era um príncipe daquelas, quem está assistindo essa novela das Índias, pelo menos pode ver aquele negócio de castas, né? Ele era uma pessoa da mais alta casta da Índia. Então ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha status, ele tinha mulheres, ele tinha o que ele queria na vida, e nem assim ele encontrou a felicidade. O que ele fez? Ele partiu para um caminho sozinho, né? Na individualidade, e lá ele começou a encontrar a sua verdadeira felicidade, né? Então a gente vê que essas coisas, elas são, assim, supérfluas. Aquilo que nos dá, às vezes, uma certa segurança, uma certa, certo poder para a gente continuar vivendo, elas não dão felicidade a nós, né? Então a gente pergunta, então será que o dinheiro traz felicidade? Então todos esses exemplos que vão sendo deixados por aí pela história, e esses que nós vamos vendo no nosso dia a dia, a gente percebe que não traz felicidade o dinheiro. O dinheiro ele traz o que? Ele traz cômoda, ele nos dá comodismo, né? Nos dá sustentabilidade, mas felicidade ele não traz. Lógico, se você tem dinheiro e consegue chegar a uma felicidade com ele, isso é o ideal. Mas só o dinheiro não traz felicidade a gente. Então, as estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira forma da felicidade é a realização constante de um trabalho interior. Ser feliz não é uma questão de circunstância, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, porém, uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. Então, como muitas pessoas às vezes se enganam, né? Ou às vezes a gente mesmo se engana, ser feliz ou infeliz não é questão de uma situação, de eu estar com uma pessoa ou não estar, ou estar realizando uma coisa ou outra. Felicidade é uma questão interior, né? É uma questão minha, é uma conquista interior minha. Então, independente de eu estar com alguém ou não, de estar sozinho ou não, eu posso estar muito feliz, né? Não é uma questão de estar com alguém ou não. Por isso que a gente se engana às vezes. Então, tiver uma pessoa lá, a pessoa está sozinha, poxa, ela deve ser uma pessoa infeliz. Às vezes a gente faz uma análise assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas parece que estamos sempre à procura de quem nos complete, de alguém que possa nos fazer feliz. Nossa cara metade, nossa metade da laranja, nossa alma gêmea, os nomes são muito diversos. Mas na realidade, tudo isso faz parte de um exterior inatingível, de um mundo que não dominamos, né? A gente não domina o que está no nosso exterior. E a gente luta e tanto para conquistá-lo, né? E a gente larga muita energia para conquistar o exterior, e o que nos dá sustentabilidade, nos dá felicidade, nos dá paz interior, é no nosso interior, não é no nosso exterior, né? E é uma coisa que a gente não domina, a gente não tem controle. Assim como o tempo, né? Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. Somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Somos herdeiros de nossos atos. Assim sendo, fracassos ou sucessos em nossa tão sonhada felicidade são subprodutos das nossas atitudes construtivas ou destrutivas, né? Então essa coisa de alguém nos fazer feliz ou infeliz é a gente que escolhe, é a gente que faz nosso destino. Nós temos o livre-arbítrio, né, de fazer, de escolher aquilo que a gente bem entende, aquilo que a gente gosta. Então, é a gente que escolhe nosso destino, é a gente que diz ou se faz feliz ou não. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos, mas sim a noção de poder nos satisfazer com as nossas reais possibilidades, né? Uma coisa muito interessante, como felicidade, não, né, dinheiro não traz felicidade. Existem pessoas que vivem no seu mundo naquele patamar que eles estão. E eles estão e são felizes com aquilo que têm. Então elas podem ser felizes com aquilo que têm. Por quê? Porque independe do seu exterior. Se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, sua situação, pouco importa. Mas são pessoas que vivem no seu mundo, que sabem viver no seu mundo. Porque acontece às vezes de pessoas que vivem numa certa situação e estão sonhando alto demais, né? Então isso traz uma frustração e uma cobrança muito grande em relação a elas, dos outros que estão ao seu lado e do exterior também, do meio onde elas vivem, né? Então a pessoa tem que ter pé no chão. Ela pode muito bem ser feliz com aquilo que ela tem, com aquilo que ela vive. Lógico que a gente luta sempre para estar sempre melhor, sempre melhor, sempre melhor. A gente quer isso, né? Mas a situação que ela está independe da sua felicidade. A felicidade está dentro dela. Então por isso que a gente tem que viver, cada um viver a sua realidade, aquilo que ele tem condições de alcançar naquele momento. A felicidade, nós a encontramos na harmonização interior, no amor incondicional, na renúncia e no desprendimento. Então, ou seja, a partir do momento que a gente se libertar um pouco dessa parte material que a gente tem ainda muito presa a nós, né, com certeza a gente vai levar uma vida mais plena, mais calma e com a felicidade muito maior. Eu vou chamar o Ivo para continuar um pouco esse tema.